5489. Cruzado 60, Fernando Conquista, decola 90, curva direita, saída agora, põe 96, 98, 86, torre, 432, tem parar por 20 km. Formativo 5489. Segue o voo. Controle Salvador, uma boa tarde, Webjet 6721, cruza 2000. 321, boa tarde, contato radar, subo 310, saída Momo. Web Ascensão, 310, saída Momo, Web 6721, possibilidade de coordenar a Frutin. Salvador, tá 3566, vou esperar cancelamento, posição 1. Aguarde para o posto, 3566. Aguardando a cópia também. Ok, seu está autorizado, Aracaju, 190, Golf 677. Decola no zero com curva esquerda, Pucajama, após direto, Aracaju. Frequência do controle, 119.8, torre 118, meia dúzia. Seu transponder, 5419, TAM 3516. TAM 3516, aprovado 90, para Aracaju, pela Golf 677. Decola no zero, pista curva esquerda, Pucajama, direto, Aracaju. Controle 19.8, torre 18.6, transponder 5419, TAM 3516. Chama normativo, aguarde para o posto, TAM 3566. Mantendo a posição, guardado. Protax, Sul Azul 489, POB 105, alterna com 20, 3,20 de autonomia. Sintax autorizado, ponto de espera da cabeceira 10, lá na Taxi Sui Delta. Ingresse na Juliette Alfa Delta. Quando lá, chame torre 118.6, Azul 4089. Juliette Alfa Delta, chama torre 18.6. Boa tarde, 489. Boa tarde. Gol no portão 5, gol no 924. Coordene com a sua equipe de pátio, vai passar a aeronave da Azul, a cauda, pés, inicia o pushback em Farm Taxi. Gol no 924. Após a passagem da aeronave da Azul, gol no 924, vou coordenar com a equipe de solo. TAM 3566 no portão 1. Relaxa. Está autorizado a iniciar seu pushback em Farm Taxi. Repórter Paquistão 3566. Cuidado, prova da rotatória, o Lima Papa Mike. TAM 3834, decolado aos 47, informa se teve condições de avistar algo sobre a pista durante a rolagem. Negativo, procurou, não encontrou nada, TAM 3834. Grato, 3834, chão controle 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, TAM 3834. Exatamente a sua retaguarda, ok? Após a saída do mesmo, será liberado. Estima aí uns 2 a 3 minutos. Positivo, obrigado. Zulu 34, contato radar na decolagem, suba ao 370, saída Momo. Saída Momo 370, tá 3834. Juliette Quebec Kilo. 7 Kilo, Juliette Quebec Kilo. É, reporte passando 2.500 e confirmado o último paraquedista no sol. Você batia só amarelo. Salvador, boa tarde, eu tenho 361, informação Quebec, autorização para Ilhéus 220. Ilhéus 220? Isso. 7 aguarde cópia, o TAM 3661. Já é o porão? Inicialmente sim. Para aumentar a separação longitudinal, TAM 3834. Afirmativo, TAM 3834. TAM 721, chame Recife, frequência 12685, alterno 2545. TAM 12685, poderia confirmar a alternada? 12545. TAM 12545, graças. Meu Lima Alfa Romeo, controle. Lima Alfa Romeo na escuta. Tem condições de voar na proa da rotatória? Está presente, afirmo. Autorizado na proa da rotatória, Lima Alfa Romeo, reporte visual com campo. Essa rotatória com Campo Romeu. O alinhamento será à sua direita. Zona 600, alterna Maceió, 3 horas e 10, 9 e meia bordo para o DAC. Sandy, tem táxi autorizado via Juliette Alfa e Delta, quando lá chame torre 118, meia dúzia. Observe a aeronave da companhia que está completando o pushback do portão número 5, está ali na entrada do pátio 13. Pode prosseguir seu táxi com cautela no 600. Juliette Alfa Delta, quando na Delta 186. Muito obrigado, bom trabalho. Até a próxima. Psicólogo 394. 1394, confirme. Confirma-se, quantas unidades de coordenar o 400, nível 400? Positivo, 400, será coordenado então o voo 1394. Graças a Deus. Decolado 5-2, né? Controle 1-8, bom voo. 098, boa tarde. Escuta 06, portão 3, não escuta? Prossiga. Coordene com sua equipe de solo assim que a aeronave liberar a retaguarda, você pode executar o pushback. Positivo, obrigado. 360, saída da 360, pode sair, visual, via litoral. Autonomia 3 horas e alterna Salvador. Fax autorizado para o ponto de espera da 1-0 na Taxi Delta, ingresso à sua direita, Juliette Alfa Delta, quando lá chame torre 118 612, rua 924. Juliette Alfa Delta, ponto de espera na Delta, 118 6, gol 1924. Correto. Obrigado. Controle o azul 4089. Poderia coordenar a saída visual pelo litoral? Coordenar o quê? A saída visual passando pela linha do litoral. O ponto de espera da Taxi Delta, ingresse agora à direita, Índia, Alfa e Delta, quando lá chame torre 118612, uma boa tarde, 356. Índia, Alfa e Delta para o ponto de espera da 1-0, torre no decimal 6-3-5-6. Correto. 4089. Vindo agora pro A275, o azul 4089. Não vai, vai manter as da Eldinera então, 4089, muito grato. T7, mantém então a da Eldinera, o 4089. Salvador, boa tarde, Avianca 6320, leaving now, flight level 140, descend flight level 110. Fox 20-0, Scott Cabin, send via Aman Arrival, Flight Level 050, QRH 1012. Via Aman Arrival, descending Flight Level 050, QRH 1012. Well, Avianca 6320. Seu código transponder 5423, tem 3661. Fala ponto para puxa acionamento 3661. Sua direita e mantém. Autorizar a linha manter na 1-0, deslocar a Goro 924. Pronto, rota 394. Autorizado o Galeão nível 400, a rota Perzulu 1-4 até Toquinha, após conforme plano, decola 1-0, curva direita, saída da El, transição Blas. Frequência do controle, 119.8, a torre em 118.6. Tio Transponder 5422, Gol no 394. Só aprovado então, 400 para o Galeão, na pressão 14, não exercitado. Decola da 10 com curva direita na Del Blas, o controle em 198, a torre em 186 e o transponder 5422, Gol no 394. Informe pronto para o estacionamento, confirme seu portão. Chama de acordo pronto no 111. Ok, obrigado. 5489, está na remota, aguarde para o push, tem uma aeronave da TAM executando pushback. Após a mesma será liberado, o trip 5489. Lima Alfa Romeo. Lima Alfa Romeo, segue para o pouso 917. Afirma repetir. Lima Alfa Romeo, segue para o pouso na 117. Afirma. Ciente, reparte final 17, Lima Alfa Romeo. Para na fila 17, Romeo. Voo 924, livre decolar da 10 deslocada, vento 190 graus com 8 nós. Livre decolagem 10 deslocada, Gol 924. 2 Salvador, tá 3566, ponte espera, pista 10 na Delta, pronto. Pista 3566, após início da corrida da aeronave da Gol, ali mantém 10 deslocada. Ali mantém 10 deslocada após a corrida do Gol, tá 3566. Para o táxi 1806, POP 126, 1222, Recife, ao centro. Gente, tem táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira no zero na Taxiway Delta, ingresso à direita na Índia, Alfa e na Delta Chame Torre 118612, Gol no 806. Índia, Alfa e Delta 206 na Delta, 1806, um bom final de semana. Igualmente. Solo, Gol no 394, no 1, pushback, acionamento. Aguarde no 394, número 13 no setor. Tem uma aeronave da TAM que está retaguarda, que vai iniciar ataques, posteriormente o trip e na sequência o seu tráfego. Aguarde para push no 394. Guardando. Trip 5489, coordena com a equipe de solo. Assim que a aeronave da TAM iniciar ataques, pode executar seu pushback 5489. 5489. Foi transferido para o Recife? Agora, nesse minuto. Gente, sem identificação, chegada Bonf, desça para o 040, ajuste altímetro 1012, está 3193. Bonf, 040, 1012, 3193. Controle Gol 924. 924. Decolou a Puca, Aracaju. Certo, Sumo 350, Gol no 924. Decolar da 10 deslocada, vento 200 graus com 7 nós. Decolar autorizado, pista 10, tá? 3566. Autorizado para o ponto de espera da cabeceira 10 deslocada na Taxiway Delta. Ingresso na Juliette, Alfa e Delta. Quando lá chame torre 118 na dúzia, então 3661. Juliette, Alfa e Delta, deslocada 10, 118 na continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, Lima Alfa Romeo. Continuando a aproximação, Romeo. Por 600, chame Recife em 12685, alterno 2545. 2845, no 600, obrigado, bom trabalho. Aí mantém o 10 deslocado, 1806. Ação 3566, decolado 59, chame controle 119.8, bom voo. 198, obrigado, boa, tá? 3566. Lima Alfa Romeo na final da 17. Lima Alfa Romeo, livre pouso na 17, vento 210 graus com 7 nós, altímetro 1012. Livre pouso, Romeo. Papa, Papa Lima, Papa Mike, agora 20 milhas. 7 Lima, Papa Mike, reporte visual com rotatório. Decolada 1-0 deslocada, vento 190 graus com 7 nós. Autorizado decolagem, voo 1-8-0. Cruz 9-4, autorizado pushback, informe pronto para o táxi. Autorizado, chama recordo. Lima Alfa Romeo, Solo 01, autorizado backtrack para Bata, reporte livrando. Autorizado backtrack, reporte livrando, Lima Alfa Romeo. 2 Salvador, TAM 3661, para ingresso na Delta, captura deslocada da 1-0. TAM 3661, livre ingresso 1-0 deslocada, a linha mantém 1-0. Lima ativa, autorizado, linha mantém 1-0 deslocada, 3661. Táxi, Juliette, Alfa e Delta. Quando lá chame torre 1862, compra 2, autonomia alternativa. 67 de POB, 0340, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Salvador. 67, 3 e 40, Salvador alternado. Ponto de espera, chame torre 1862, boa tarde, 5489. 5489. Radar, suba 210, saída PUCA. 210, PUCA, 806. Livre decolada 1-0 deslocada, vento 160 graus com 5 nós. Eu ativo, livre decolagem, TAM 3661. TAM present position. Oi, contact tower, frequency 118.6, avião 6320. 118.3, vai. 6118.6, vai. A tower, good afternoon, Bianca 6320, confirm we clear to join the localized, intercept localized. Zero, continue your approach, report outer marker. Clear approach, we'll report outer marker 6320. Controle 119 decimal 8, bom voo. 198, boa tarde. 66. Salvador, é o Oceania, Avianca 6320, automax. 6320, check your landing gear, clear to land, runway 10, threshold displaced 1200 meters, wind 200 degrees with 6 knots, altimeter setting 1012. Clear to land, runway, we have displaced threshold 1200 feet, NH 1012, and gear down and lock. Paulo Salvador, boa tarde. O voo 1333, informação Quebec. Para 333, é isso? Avião, 3 ação, São Paulo, 380. São Paulo 38, prepare Gol Guanza, aguarde cópia. Gol e Guanza, aguardando cópia, agora 333. Tá motorizado da EL. Senta EL, 361. 293, desça para o 0, corrigindo para 2000 pés, ajuste altímetro 1012. 2012, 3193. Só efetuar o ILS sem o glide ou o RNAV? O RNAV, intenção. Então corrijo a informação, desça para 2500 e após bom, Serra Vitor 367, então 3193. Possibilidade de voo 366, após pelo? Pelo afirmativo, 366. Agradecer, Dr. Dexter. Dr. Dexter, desça para 2000 pés, 1012 no ajuste, reporte final. Parabéns, Alfa. Bono 806, chama o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2085, 2545. Vitor Charlie Romeo, ciente. Sendo identificação, ingresso nos corredores visuais de Salvador, acione 0244. 3192, Maceió 330, prepare Pucara, Aracaju, aguarde cota 3192. 330, Pucara, Aracaju. Pucara, Aracaju, na escuta. 86. Vitor Charlie Romeo, acione 0244. Papapapá, Lima, Papa Mike. Papa Mike, reparte aí, sinal de 3 dias para 17. Gente, reportará. Desfrado? Street 20 on the ground at 07, vacate to the right, call ground 121 decimal niner. First Mike calling ground 129, 6320. Ground, good afternoon, Ocean 6320, vacating runway. General 6320, taxi straight ahead, cover back before kill intersection, 6320. Straight ahead, call you back before kill intersection, 6320. Charlie Romeo, controle. Papa Tango, Vitor Charlie Romeo, controle. Necessário, Romeo, prossiga. Chame transponder 5136. 5136, vem para o Charlie Romeo. 3193, reduz sua velocidade para 1709. É, vai reduzir, 3193. 198, obrigado. 380 autorizada, rota é para o risco 58. A decola dona zero com curva direita, saída gola e transição Gonza. A frequência do controle Salvador em 119.8, a torre em 118.6. Se transformando 5435, gol no 333. Autorizado 380 São Paulo, a para o risco 58, decola no 10, curva direita, saída gola e Gonza. O transponder 5435. Controle Salvador 998 e 2186, agora no 333. Fome pronto para puxar o acionamento no 333. Vai informar quando pronto puxar o acionamento agora no 333. Count space. Vitor Tchelão, meu. Os corredores de Salvador, Vitor Tchelão, meu. Afirmo. Tipo Vera Cruz Interlagos. Vera Cruz Interlagos, Vitor Tchelão, meu. Tanto 193, dá presente na subdetoração, mantenha presente pro. Limite será magnético 101 no Dicembra, o TAN 3193. 3193. Papá Romeu, papai Eco Charlie, confirma. Oi, Salvador, papá, papá, limpa, papá, mais 4,3,5 milhas da 17. Lima, Papa Mike, continue a aproximação, agora dando autorização para pouso. A gente poderia confirmar o vento? 200 graus com 99. One zero, 6320. Tracing a taxi, tracing ahead, Alpha Juliet, and send 10 for Ocean, for Avianca, 6320. That's right. Livre da restrição da saída Gole, tá corrigindo o trip 5489. Grato, 89. Senão, Vila Quebec-Sé. Vila Quebec-Sé, a torre 18-6. É. Prosseguir pra 17? Vai. Enter. Guardião 01. Vila Quebec-Sé. Assine, Guardião 01. Base 01, decorreu de Serra Mara, visual com campo e posição na base Vale Direito para pouso na parte do Grécio. Gente, Guardião 01, mantenha o setor sul, temos tráfego no localizador. Gente, tráfego no localizador, setorizado, pouso a cabeceira 35, taxi feia, baixadura até o parte do Grécio. Gente, temos tráfego pousando, aguarde, será o próximo, Guardião 01. Afirmativo, Guardião, mantenha o setor sul. 394, deve decolar da 10 deslocada, vento 190 graus com 7 nós. Deve decolar na 10 com 1394. Lima Papa Mike, livre pouso na 17, vento 190 graus com 612 de nós, altímetro 1012. Gente, Lima Papa Mike. Todo Quebec-Serra, profissional, que corona só. Gente, Quebec Serra, dá presente. Cancela, prossegue para 17, reparte na base. É. 5446, TAN 3192. Espaço mantendo no meio teste. Ah, tem mais tempo. Vamos colocar com ele na frente. Com tráfego no marcador externo que vai seguir para 17. Materaça para o céu, seguindo para o pátio do Graé, Guardião. Guardião, Rapa Mike, solo aos 1-3, informa o pátio. Pátio 5. Sente o táxi, pátio 5. Informa pronto para puxa. Decolado aos 1-3, chama controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, boa tarde, voo 1-3, 9-4. Salvador, boa tarde, voo 1-3, 9-4. 1-3, 9-4, boa tarde, contato radar, suba 400, saída da EL. 400, saída da EL, voo 1-3, 9-4. R9-3193. Confira? R9, pista 10, o TAN 3193. Gente, 3193, torre 286. Gente, boa tarde. É, foi a. Torre, boa tarde, 3193, R9, pista 10. 3193, boa tarde, repórter 372. Reportará. Confirmando a pista, continua interditada os primeiros 1.200 metros? Afirmo. Sente. Guardião 01, estado livre, pouso pátio 4, vento 1.70